base 10.500, pronto start, 3 a bordo. Autonomia 3 horas, alterna, São Gonçalo. Rio 5975, autorizado táxi, Delpaz 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ele tem acesso ao final do pátio 3, estamos para ingresso no pátio principal. Obrigado. Confirmação 3567. Afirmativa. 3567 autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18.95. Ajuste no 0 no 7, bom gol. Autorizado via Índia, 18.95 no ponto de espera da 10, Oceana 3567. Rio, 5975, está no ingresso pátio principal. Rio 5975, autorizado ingresso pátio principal até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18.95. Ajuste no 0 no 7. Azul 4462, autorizado táxi em frente via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportaria antes da Juliette, azul 4462. Boa tarde, são 3835, continua a aproximação, vai dando instruções para o pouso. Padrão. Passaria do sol. Me tira uma dúvida, quem solicitou o pre-check primeiro? Foi a gente ou foi o avião? Controle voo 9659. Foi o avião. Ok. Siga, é a torre. Tranquilo, não é que tem dúvida aqui mesmo. Tranquilo. Solo Gol 1966. Gol 1966, solo. Papá, posição 1, já tem autorização Campina Grande. Afirmo no 1966, autorizado Serra Bravo, Kilo Golf, via Pesulu 10 até Nilma, após direto, nível 370. Saída Puca, transição, Zipar, pisto no 0, curva esquerda. Transponder 5150, frequência do controle Salvador em 1, 19.8. Campina Grande 370, próximo 10, Nilma direto, Puca, Zipar, 1, 5, 0, 19, 8, 9. 966, cotejamento correto, reporte pronto para o spec e acionamento. Obrigado, já. Fora táxi fechando 6227101, 3h30, Guarulhos. 6227, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, quando pronto, chame torre em 1, 18.95, ajuste 10, 17. Táxi. 22233, siga o Airbus da Avianca até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, quando pronto, torre em 1, 18.95, ajuste 10, 17. Eu em 17, pego a Avianca, via 1895, passaria. Tá comprando rotatória, já visual com a 1-7. Gente, reporta na vertical rotatória. Reporta na vertical rotatória, Júlio Pomacera. Gol 1884, autorizado alinhar e manter, pista na 0. Alinha e mantém, pista na 0, gol 1884. Hotel Juliette Serra, aguarde. Gol, Golf, Golf Delta, na rota 3. Golf, Golf Delta, aguarde para o reboque. Gente, grato. Hotel Juliette Serra, confirmando parte 4. Gente, autorizado Manati, decola a pista no 7, curva à direita, corredora Xeme, o PES. Aciona o transponder 0133, frequência do controle após em 119.8. Bom, 984, autorizado alinhar e decolar. Vento 140 graus e 109. Ali decolando 0, bom 984. Quer ver? 02 Ciente para acionamento, táxi, decolagem, Xambi Torre, Salvador em 1, 18.95, ajuste no 07. Hotel 3835 livrou. 3835, boa, autorizado táxi, Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette. Salvador, boa tarde, tá 3155, informação Papá, autorização Guarulhos. Tá 3155, informação Quebec, agora ajuste no 07. Autorizado Sierra Bravo Golf Romeo via Pesulo 10 até Papa Alfa Índia após DCT1 Bate, Pesulo 44 após conforme o plano. Nível 320 autorizado, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Pista no 0, curva à direita. Aciona o transponder 5142, frequência do controle Salvador em 119.8. Guarulhos 320, Upper Zulu 10, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44 e Arcog. Decola da Elle da Motiva, da 10, curva direita 5142, 198. 3155, repito o nível autorizado. 320. Cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Para o pushback e acionamento. Ele pôs 90, superou. Bom, 984, decolado 231, chama o controle 119.8. 198, boa tarde. Yeah, my Julia 211 in Portugal, 021 Alpha. 462, ainda mantém a posição, posição indicada 03, aguarde. Sim, mantém a posição, azul 462. Volta na lógica, tá, Juliette Serra, ajuste na 097. TAN 3567, autorizado a alinhar e manter na 0. Alinhar e manter na 10, o TAN 3567. Salvador, Zulu, para passar na terceira milha da 17, já avisou ao contrário, em pouso. Ok, já avistado, pouso autorizado, pista 17, o vento no 40 graus e no 29. 140 com 029, o Zulu, para passar a 100 graus. Federal 9977, Solas 33, libera a próxima direita, 121.1, no Via Fox. 211, Federal. Mantenha a taxa ciótica, aguardando para ingresso. Hotel Juliette. Hã? Paulo, Sideral 9977. Sideral 9977, autorizado táxi via taxiway Alfa Kilo, parte 3, posição 05 Lima. Alfa Kilo, parte 35 Lima. Azul 4462, autorizado ingresso, parte principal via Juliette, a posição indicada é 03. Gente, autorizado ingresso na parte 2, a posição indicada é 03, possível, ingressaria. Azul 4462. Via taxiway Juliette, posição 08. 8. 3835. Hotel Juliette é autorizado a alinhar e manter a pista na 7. Patango, Zulu, Papá Sierra, solo aos 35. Táxi autorizado na Papá, acesso na frequência livre. 3567, decolar 2360, chama o controle 199, decimal 8. Ciência da 3567, boa tarde. Boa tarde. Arde. Papão, meu hotel Juliette Serra, decolagem autorizada no site no 40 graus e no 09. Hotel Juliette Serra, copiou a torre? Não recebi da última. Decolagem autorizada no site, 130 graus e no 09. Hotel Juliette Serra. Rio, 5975, pista na 0, decolagem autorizada no 40 graus e no 09. Boa tarde, Xanay 6227, autorizado a alinhar e manter no 0. Só o meu telefone está fora do sol. Gente, decolar 237, agora transferência ao controle. Controle em 7198. Autorizado, pushback e acionamento. Reporte pronto para o táxi. Autorizado, acionamento para o táxi. Puxa 6227, decolagem autorizada, pistão a zero, no 40 graus, no 29. Decolagem 6227. Sou Rio, passarei 2233, posso esperar pronto. Boa tarde, passarei 2233, autorizado a alinhar e manter. Lima tem 2233. O 9666, um puxa estacionamento. O 9666 autorizado, reporte pronto para o táxi. Portaremos. Salvador, Ocean Air 6327, pushback estacionamento. Ocean Air 6327, aguarde. Guardando. Ocean Air 6227, decolar 240, chama o controle 119, decima 8. 198, obrigado. A 32233, decolagem autorizada, no 30 graus e no 09. Livre decolagem, passarei do 2233. 75 a bordo, 3 horas e 35, galeão. 3155, aguarde para o táxi. Aguarde. Boa tarde, Otan 31, 92, baixou de novo ao final da 10. Otan 3192, continua em aproximação, aguardando a pista livre. Aguardo. Série do 2233, decolar 243, chama o controle, 119, decima 8, 0, bom voo. 19 e 8, grato pelo trabalho, passarei 2233. 700 do autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reportará pronto para o táxi, 6327. Já travou, livre posto, da 3192. Fixe no 966, a bordo nós temos 94, 4 e 19, Recife. Só firma alternada? Recife. Ciente autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia, quando pronto chame torre em 1, ou no 8, decimal 95, ajuste 1 no 0, no 7, no voo. Índia 1895, 17, obrigado, até depois de amanhã. Até. Da 3155, siga o Boeing 737 da Gol via Taxi Índia, quando pronto no ponto de espera da pista no zero, chame torre em 1, 1 no 8, decimal 95, ajuste 1 no 0, no 7, bom voo. Seguindo Gol à frente via Índia, 1295, bom trabalho. Torre Gol no 966, boa, ponto de espera da 1 no 0, pronto. Bom, 966, autorizado ali, ele manter, pista no 0. Ali manter no 0, 966. Uno 92, solo foi 45, liberou 121 decimal 1. Foi Papatango, Vitor Hotel, uma milha para o externo. Gente, Papatango, Vitor, Charlie Hotel, continua a aproximação, aguardando autorização de pulo. Pés. Bom, 966, autorizado alinhar e decolar. Vento 130 graus, 109. Livre decolagem, 9966. Salvador, boa tarde, está 3155, quanto era pronto? Estou deixando marcar o trabalho desse hotel. 3155, mantenha o ponto de espera. Gente, Patanga, Vitor, Tchelo Hotel, continue aguardando a pista livre. Revisado. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia, quando pronto chame torre em 1, 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 7, bom voo. Índia, até o ponto de espera, 1, 9, 95, bom trabalho, né, 327. 327, por gentileza, de passagem depois da TAM, ingressando do pátio via Taxi Juliette. Paciente da visual, acompanha 327. Tá 3192, autorizando ingresso pátio via Juliette, posição 02. Posição 02, tá 3192. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 2711 no localizador. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Vamos lá. Então, 3155, autorizado a linha e manter pista na zero, agilizando manobras na medida do possível. A linha mantém não no zero, agilizando. Zero na escuta. Obrigado. Tchau, Natel, solo aos 49, direito, 121, decimal 1. Sente Papatango, Vitor Serra Hotel, autorizado o cruzamento da Taxway Alpha, prossiga via Kilo até o Pátio 3, atento às instruções do balizador. Kilo até o 3, atento, Charles Hotel. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6327, ponto espera do 90, pronto. Boa tarde, eu chamei a 327, mantém ponto de espera. Mantém. Azul 10-7 no 1, checa o trem, pouso autorizado no 30 graus e no 09. Machado travado, tem livre pouso, poderia confirmar o vento? 1 a 3, 0 graus com 10-9. Grato, Azul 27 no 1. Tram 3-1-5-5, decolou 5-1, chama o controle 1-9, decimal 8. 0-9-8, boa tarde. A 3-2-7 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantém pista no zero, o Xanem 6-2-7. Azul 27, 1-1, solo 5-3, 1-2-1, decima 1. 1-2-1-1, azul 27, 1-1. Salvador, boa tarde, azul 27, 1-1, livro. Azul 27, 1-1, boa tarde, autorizado o cruzamento da Taxi Alfa, prossiga via Kilo Pátio 3, posição 03, Romeu. Cruzamento da Alfa, Kilo Pátio 3. No meu prazo 27 decolagem autorizada, pista no zero, 1-4-0 graus, 1-2-0. Livre decolagem, pista no zero, Xanem 327. Elevador Tower, Xanem 6314, final, LS, X-ray 10. Oi, pra Azul 4118, autorizado com fins, aerovia, primeira via Pêndulo 21, após conforme o plano, nível 360. Perfil de saída Arbor, após a posição Elefa, estuna 0, curva direita. Transponder 5171, frequência do controle Salvador em 1.19.8. 360, Arbor é a saída, após Arbor voa Elefa. Azul 4118, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Alvo Xané 6327, decolado 551, corrige 1.9.8. 1.9.8, Xané 6327, boa. Boa tarde. Luna 097, boa tarde. Informação Quebec, pronto cópia, com fins? Pronto, prossiga. Autorizado, com fins, aerovia, primeira via Pêndulo 21 após conforme o plano, nível 360. Saída Arbor, após a posição Elefa, pista no zero, curva direita. Transponder 5175, frequência do controle de Salvador em 1.19.8. Auxílio 360 para confins, decolando no zero, na direita, Arbor, Elefa. A Pêndulo 21 e rota do plano. 5175 e 198, eu vou no 097. 097, 5175, transponder. 5175. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento, gol no 097. Chamar na 097. Pajosnar 6355, cliente da Cidade para Guarulhos. Oxanar 6355, autorizado Guarulhos via Pêndulo 10 até Papa Alfa Índia, após direto Umbade, Pêndulo 44 Pagog, Papa Alfa Golf, Oscar Golf. Nível 360, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decola pistono 0, curva direita. Transponder 5173, frequência do controle Salvador em 1.19.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via pistono 10, direto para Alfa Índia, direto Bata, pistono 44, decola dono 0, curva direita da El, Leda, Motiva. Controle 198, transponder 5173. Xanerme 355, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. F6314, on the ground at 57, leaving via Fox on ground 121.1. Roger, located on Fox Trot and 121.1. Well, Oceanair 6314, continue to attack straight ahead via taxiway Alpha, then Juliet, position 06, April 1. Straight ahead on Alpha after Juliet and gate 06, Oceanair 6314. Torres Salvador, boa tarde, Gono 620, passando externo, estabilizado. Gono 620, avistado, pouso autorizado, pistola 0, 140 graus, 129. Livre pouso para o Gono 620. Gono 620, solo 04, libera a direita, via eco, 121, décima 1. 211. Salvador, boa tarde, é o Gono 620, livrando a sua escuta. Gono 620, boa tarde, autorizado táxi via táxi Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, para 05. Gono 097, pushback e acionamento, posição 9. Gono 097, autorizado, pushback e acionamento. Reporte pronto para o táxi. Chamará para o táxi. Solo azul 4118 para push acionado 3. Azul 4118, aguarde para pushback e acionamento. 18 autorizado, pushback acionamento. Reporte pronto para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi 41118. Rádio 6998, prossiga. Estabilizado IRS, Campo Aviso. Gente, Azul 6998, continua a aproximação, aguardando contato, visual. Gente. Azul 6998, avistado, pouso autorizado no 60 graus, corrigindo a 30 graus com 89. Leve pouso azul 6918. Para o táxi 41118, nós temos 1-0-6 a bordo. 2 horas e 75 de autonomia e Altana Galeão. Azul 41118, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95. Ajuste 1-0 no 7. Bom voo. Autorizado táxi à direita de linha, já passou a esperada 1-0. Quando pronto, chame a torre 1-18-95, azul 41118. Obrigada, até a próxima. É? Olá, Xané 6355, pushback e acionamento no portão 4. Xané 6355, aguarde para o pushback e acionamento. Aguarde. Zona decimal 1, 1. É, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 6, 9, 2. Eita, aguarde, cópia, informação Quebec. Obrigado. Azul 6918, autorizado o táxi via taxiway Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, o 6998. Sedan 3835, autorizado, Serra Bravo, Charlie Fox, com fim. Aerovia UP Zulu 10 até Pubase, após UP Zulu 16, Posmo, Soletro, Papá, Oscar, Serra, Mike e Uniforme, após direto conforme o plano. Nível 320, perfil de saída Arbor, após posição Elefa, pista 10, curva direita. Transponder 5407, frequência do controle Salvador em 1-19.8. Autorizado para Confins, Pesulo 10, Pobado e Pesulo 16, Posmo direto 320, nível Arbor, Elefa, decola 10, curva direita 5407-1918. 3235, desenhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chamada essa, pronto, 3835. 355, pode iniciar o processo, está livre esta guarda. Guilherme 355, aguarde, por gentileza, um Boeing 737 da Gol para o ponto de espera. O Embraer da Azul livrou a taxi, vai livrar a taxi Alpha para a posição 05. Coesão, 01. O 097 para o táxi 181, 3 horas, Campinas. No 097 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via taxiway Índia, quando pronto chame torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 7, Mongol. Cadê? Espera da no 0, 895, 1017, no 097 Gol. Vitor Charles Hotel, solo. Vitor Charles Hotel, reporte seu ingresso no site principal. Alfa, Azul 698, de passagem a Boeing 737 da Gol, taxando via parte principal, pode autorizar o ingresso via Juliette, posição 01. Deixa eu ocupou a posição Juliette para a Solo, K3835. K3835, solo. Confirmando, se a senhora autorizou a árvore elefa, não teria nenhuma saída que fosse para a posição block, não? Está a mais de 80 graus de defasagem da rota. Afirmo, retifico, K3835, saída da Euleda Motiva, peso Luna Zero. Da Euleda, Motiva. Ingresso principal, Victor Charles Hotel. Gente, o Vitor Sérgio Hotel, mantenha a posição, aguarde seu ingresso. 18. Lola 097, autorizado a alinhar e manter, pistola 0. Era manter, 097. CNR 355, autorizado, pushback acionamento, reposto pronto para o táxi. Qual será? 355. Mike, o Charles Hotel. Gente, Mike, Vitor Charlie Hotel autorizado, prosseguir via Mike, reporte Enxame Torre em 118.95 na Quebec para o cruzamento. Camarada 195 cruzamento, Charlie Hotel. Certo? Lona 097, decolagem 30, pistona 0, vento 140 graus, 099. Livre decola Lona 0, Lona 097. Torre, o Vitor Carnaval está ingressando na Quebec para o cruzamento da Lona 0. Vitor Carnaval está autorizado, cruzamento da pistona 735, ao estacionar a frequência livre. Cruzamento Carnaval, certo? Quebec acionamento no 83235. Tá, 3835 autorizado. Quebec acionamento. Reporte pronto para o táxi. 3835. Táxi, Xanair 6355, tem 194 a bordo, 5 horas e 30, galeão. Xanair 6355 autorizado. Táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118.95. Ajuste no zero no 7, bom voo. E a Índia, 295 lá com 17. Obrigado, boa tarde. Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Lá, o meu Hotel Juliette Serra, continua a aproximação, reporte para Itapuã. Reportará farol de Itapuã, está visual com o campo agora no momento. A intenção seria a pista 107. Gente, o Hotel Juliette Serra, então, na presente, está autorizado o cruzamento desde a aproximação. Já 10, reporta final 17, ajuste de altímetro no 017. Ajuste ao tempo 107, autorizado o cruzamento da 10, acusará girando base para cabeceira 107, Hotel Juliette Serra. Torre, boa tarde, hoje é 6355 no ponto de espera pronto. 6355, boa tarde, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 355. Pessoal? Senhorita, tem contato com o pessoal da Infraero? A gente imaginou que fosse um dos encarregados aqui na passada no, na nossa lateral, mas não era. Então a gente está com o Finger 8 acoplado ainda, mas estamos prontos já faz 7 minutos. Gente, Infraero na escuta. Obrigado. Oceané 6355, passado. Decolagem autorizado, na 30 graus, 089. Descendo no 0063. Na pena do vento da cabeceira 97, trem embaixado, solicita a gente base. Hotel Juliette Serra, autorizado base e pouso, pista 17. Vento 140 graus, 089. Hotel Juliette Serra. Agora chegou aqui o operador do 8, obrigado, 3835, vai iniciar o pushback. 3835, reposte pronto, para o táxi. Tchau. Oceana 6355, decolado 223, 120, corrijo 119, décima 8. 98, boa tarde. Golfo, posição Ceasa no momento, destino é Salvador. Gente, Papatango Golf, Juliette Golf. Continue a aproximação, cabeceira no 7, aguardando autorização de pouso. De aproximação no 7, aguarda autorização para pouso, Golf Juliette Golf. Qual é o tipo do equipamento? É um Robson 22, asa rotativa. Ok, gente. E após o ponto, você vai prosseguir para qual pátio? Pátio 4 para reabastecimento e nova decolagem. Ok, gente. A torre poderia fazer a gentileza de já coordenar o transporte da Infraero para o Golf Juliette Golf, embarque de passageira? Até Juliette, Serra, seu salvo 224, estacionar a frequência livre, boa tarde.